Olá, eu sou o Bess e hoje eu estou aqui com a Natália. Olá! Nós vamos continuar falando aqui sobre o jogo God of War, que o diretor Corey Barlog disse que vai se passar na era pré-Vikings. Na primeira parte, a gente fez uma discussão sobre o que é mitologia, sobre um pouquinho dos vikings, sobre alguns monstros aí desse período. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre alguns deuses mais conhecidos: Vidar, Hel, Odin, Loki e Thor. Vamos começar por esse nome mais interessante aqui, Hel. Pra galera que sabe um pouquinho de inglês aí, Hel, inferno. O nome dela que gerou a palavra depois. Olha aí, ela que é uma deusa do inferno, então, sei lá. É uma deusa da morte. Antes da gente falar sobre Hel só, eu ia te perguntar uma coisa, pode? Vai lá. No Gods of War, o Kratos, geralmente, ele é ajudado por algum deus e geralmente... Eu acho que a Atenas que ajudava ele nas partes greco-romanas. Quem você acha que vai ajudar ele agora? Que vai ser tipo um brother frenemy dele? Até ele se voltar contra a pessoa e matar. Olha, vamos lá. Eu joguei o God of War 1, joguei o 2, joguei pela metade o 3, não joguei o Ascension e nem os jogos de PSP que saíram depois. A história de God of War eu não lembro nada. Nada, nada, absolutamente nada. Nunca fui um grande fã de God of War. Sabendo disso, e sabendo também que eu não sou muito dessa coisa de ficar teorizando sobre jogos e afins, apesar de já ter em vários vídeos meus no YouTube eu teorizar sobre algumas coisas que podem ou não acontecer em jogos, eu não faço a mínima ideia de quem seja. Mas, sinceramente, seria o máximo se fosse o Loki. Putz, ia ser muito legal se fosse o Loki. Ia ser muito legal. Mas eu acho que, meu, não sei se tem como. Tipo, sei lá, tipo, o Kratos tem que ser mais louco do que ele já é pra acreditar no Loki. Assim, tipo, qualquer coisa que venha da cabeça do Loki. Mas pode ser. Pode ser, porque o Loki se volta contra os deuses depois, né? Pra ser, tipo, uma contrapartida, assim, de Atenas... Mas ainda sendo bem famosa, seria Freya. Freya? Quem é Freya? Quem é Freya? Freya é a deusa do amor. Ah, tá. Tá. É, na verdade, a deusa mais popular, assim, dele. E o irmão dela é o Frey. Freya, tem mais um outro deus que eu não vou lembrar o nome, porque são nomes muito difíceis. Eles são deuses do amor, que são os Vanirs. É que são outro tipo de deuses, que tem, tipo, os Aesirs, que são esses que a gente vai falar, e tem os Vanirs. Eu acreditaria que um grande candidato pra... guiar Kratos poderia ser Freya. Você acha isso porque, além disso tudo, ela é uma deusa mulher? É. Acho que pode ter alguma relação aí. Porque ela é a mais famosa e uma das coisas mais legais do God of War é matar o deus que você conhece, assim. Tipo, ah, vou matar Ares, vou matar Zeus, uau, tipo, como eu sou legal. Então, não adianta eles colocarem alguém, tipo, muito... obscuro, sabe? Que a pessoa não vai saber nem quem é. Tipo, perde um pouquinho da graça. Tem razão. Mas já partindo desse negócio aí, né? Que ele vai matar os deuses mais conhecidos. Com certeza. Loki, Odin e Thor vão pro saco. É. Eles já estão com um xizinho marcado. Se não for nesse, vai ser no próximo jogo, né? Com certeza. Esse... seria maneiro se fosse um a cada jogo, né? Fazer uma trilogia aí. A morte do... meu. Dos três. Eu não sei, pra mim Loki é imorrível, assim. Tem a história de como Loki morre, mas eu não acredito muito, não. Vamos pro... Hel. Pro gente boa aí. Hel. Deusa da morte. Deusa da morte? Uh-huh. Deusa. Deusa é uma mulher. Tanto que no Ragnarok eles usaram um dos outros nomes dela, que é Hela. Mas eu acho esse nome ridículo. É Hel o nome dela. H-E-L. Muito ridículo. Deusa da morte quem é? Filha de quem? Loki. Parceiraço. Meu Deus, cara. Esse Loki é gente boa mesmo, hein? Ele só deu frutos bons na vida. Ela reina o mundo da morte, é isso? Isso aí. É o plano que tem o mesmo nome que ela, Hel. Ah, tá. Então a gente também tem um plano dos mortos. Tem uma frase em inglês famosa que é tipo, go to hell, que é vai pro inferno. Sim. E você nunca sabia nos contos, nas sagas, se a pessoa tava se referindo a ela ou ao plano. Mas com certeza a pessoa tava desejando a morte da pessoa. Mas de qualquer jeito, não... faria muita diferença, né? Já que ela ficava lá. É, exato. Tipo, você não tá desejando tudo bem pra pessoa quando você deseja que ela vá pra Hell. Agora tem um negócio interessante. Hell, ok, inferno. Valhalla é céu? Valhalla é o céu, tipo, meio dos merecedores, assim, tipo, dos guerreiros. Bem Mad Max. Bem Mad Max. Aí, aqui no resumo que você preparou aqui pra gente, você disse bem destacado que ela não tem nada a ver com a vilã do novo filme do Thor. Mas, tipo, meu, Hell é retratada como sendo metade meio azul congelada e a outra metade é meio, tipo, carnificina, assim, tipo, meio de carne vermelha, assim. Ela é grotesca. Não tem nada a ver com aquela, com a Cate Blanchett. Ela, é assim que se fala o nome dela. Cate Blanchett? É. Que, tipo, toda maravilhosa, tipo, sendo a Hell. A Hela, desculpa. Isso não tem nada a ver. Então ela tem um corpo azul e vermelho, é? Azul e vermelho. E não é o corpo azul e vermelho mais legal que você já viu. E uma similaridade dela com a mitologia greco-romana é que ela também tem um guardião pro inferno, que é um cão, chamado Garmir. Hellhound, um cão do inferno, é? É, que se você for enfrentar a Hell, se prepare pra enfrentar o cãozinho dela. É, então a gente deve ver os cães do inferno no jogo, né? Possivelmente, se ela aparecer, né? É. Não vejo muito motivo pra ela não aparecer, né? Principalmente num jogo do cara que mais mata em todas as franquias do videogame. Pois é. É tipo, é o hack and slash mais tradicional. É, pois é. Quem mata mais que ele, só o Nathan Drake mesmo. Vamos lá agora pro próximo deus. Vidar, que não tem nada a ver com vida. Não. Ela é um deus da vingança. Como assim? É o deus da vingança. Tipo, é um dos únicos deuses que sobrevive Ragnarok. E o Vidar, ele era tipo o deus vigia, assim. Ele tinha uma supervisão, super força. Ele só não era mais forte que Thor. O resto, ele tipo, era super forte. E ele é um dos defensores de Asgard. Tá, o Vidar, então, ele é o segundo mais forte da mitologia nórdica, digamos. Sim. Assim. Ele é defensor de Asgard, que é o reino dos deuses, né? Aesir, isso. Dos Aesir. Uma coisa assim, o Vidar é quem mata o Fenrir no Ragnarok. E, tipo, meio que tipo ele tá vingando Odin. Provavelmente no jogo, se você matar um dos deuses, provavelmente vai vir Vidar pra revidar, haha. Então se prepare pra ter outro deus na sua cola. Ele matou o Fenrir pra proteger mesmo? Asgard ou teve alguma coisa pra se vingar disso? E parar o cachorro maluco que tá comendo todo mundo. Vidar é filho de... Ele é filho de Odin com alguém. Filho de Odin com alguém. É, porque o Odin teve, tipo, dois filhos com a mulher dele de verdade. O resto é, tipo, com um gigante. Se você me falar que Vidar é filho de Loki, eu vou acreditar. Toninho, eu já joguei tudo pro alto. Ah, é filho de Loki. Ok, então, beleza. Tá tudo certo. É filho do Odin com um gigante. Talvez por isso que ele seja tão forte, né? Tem outros deuses que são filhos de gigantes que não rola essa super força. Então vamos falar dele aqui, que a gente tá falando bastante. Loki. Ele que é filho adotivo de Odin. Então ele não é, tipo, de sangue, né? Não. Loki era filho de gigantes de gelo. Igual a representação da Marvel. Loki é filho de gigante de gelo. Uhum. Que doideira. Gigante de gelo tem filho. Pô, se o Loki já é mãe, gigante de gelo ter filho é qualquer coisa, né? Ele é tipo o cara que... A gente pode falar que o Loki é tipo o cara que mais fez merda na mitologia nórdica? É, você pode falar que Loki é o cara que mais fez merda na mitologia, ponto. Ok. Que beleza, hein? Tipo, ele faz de tudo. E ele às vezes faz umas coisas tipo que não tem sentido. Tipo, Thor tinha dois, acho que javalis que guiavam a carroça dele. Eu acho que são javalis, tá? Mas eles eram tipo javalis mágicos, assim. Tipo, ele matava os javalis, comia a carne deles, e aí depois ele abençoava os ossos e os javalis voltavam, como se nada tivesse acontecido, perfeitos. E aí, teve uma vez que eles param, tipo, tem uma dessas historinhas, eles param na casa de alguém, eles matam javali, come um javali. E eles falam assim, ah, não faz nada com o osso. E ele convence um cara da casa de onde eles pararam a danificar um dos ossos. E aí quando o Thor volta, um deles, ele volta manco. Mas tipo, meu... E aí continua a história. Isso não tem mais nada a ver com o resto da história. É uma história com gigantes, só não sei o que. Tipo, não tem porquê ele ter feito isso. E não foi relevante nada pra história. Mas o Loki tinha que fazer alguma coisa. Por que que... Loki, existe algum motivo pra ele fazer tanta merda? Você já disse que não tinha motivo aí nesse caso, mas em tantos outros casos que ele fez merda, existe algum motivo pra ele querer tanto se vingar dos deuses? Não, sabe a história da... É algum bicho com o escorpião? Não sei. O escorpião fala, tipo, ai, me atravessa até lá. Aí ele fala assim, não, você vai me picar. Aí o escorpião fala, não, claro que não, né? Não vou te picar, tipo, senão a gente vai morrer afogado os dois. Aí, tipo, o Tato, ou o outro bicho, o nadador, vai lá, deixa ele subir nas costas dele e no meio do caminho o escorpião pica ele e ele fala, meu, por que você fez isso? Agora vamos dois morrer. E aí o escorpião fala, tipo, a minha natureza. Ah. Então você é basicamente Loki. Ele e os filhos têm alguma relação assim de pai e filho? Não. Como é que é essa relação de família na mitologia nórdica? Faz alguma ideia? Sim, os deuses entre si, Odin, Frigg, que é a mulher de Odin, Thor, mesmo Thor com o Loki e Odin, por exemplo, eles têm muita relação de filho e pai. Mas os filhos de Loki são meio perdidos na vida, assim. Eu não vi muitas histórias, assim, que falam assim, ah, e aí eles saíram pra dar uma volta, piquenique, tipo... Porque, não, porque, tipo, Odin e Loki e Thor, por exemplo, dão rolês direto, os três juntos. Dão rolê direto, beleza. Agora, ele tem quantos filhos? É Fenrir, é? O Jormungandr? Ele tem mais. Ele tem dois filhos com a mulher dele mesmo. Ah, então tem uma mulher mesmo. Tem. É deusa ela? Deusa. Qual o nome dela? Deixa eu pegar aqui. É muito difícil, tem uns nomes que não dá pra decorar. Ó, ele é pai da Hel, do Fenrir, da Jormungandr. Mulher dele é Sigyn. Sigyn? Sigyn. E aí, filha de Loki e Sigyn tem Narfi ou Nari. Pode ser qualquer um desses dois nomes. E ele tem o Sleipnir, né? Sleipnir. A gente já falou sobre o Sleipnir, eu... É, que é o cavalo do Tolkien. Ok, agora eu lembrei do cavalo. E lembrando, claro, né, ele é um transmorfo, né? Ele é transmorfo e ele se transforma em qualquer coisa. Ele não é que nem os berserkers, que, por exemplo, só se transforma de humano pra lobo e lobo pra humano. Ele pode se transformar em outro deus? Pode, e ele já fez isso. Eu não lembro exatamente qual história, mas ele já aparece como Thor até. Ai, meu, o Thor só se ferra na mão do Loki, impressionante. E aí a gente vai falar dele, pai de todos, quer dizer, pai da maioria, ou grande pai, ou, sei lá, cacique, Odin. Líder dos Aesir. Aesir, deuses. Isso aí. Deus da guerra, da poesia, mágica e morte. Ele é deus de tudo. Ele é um deus guerreiro, ele é um deus da poesia, que tem até a história dele, de como ele tomou a Miad, né? Que agora eu não vou saber o nome em português. O líquidozinho da poesia e levou pra Asgard. E ele é o deus da magia e do misticismo e do xamanismo e da morte. E, na dúvida, reza pro Odin. É porque quando eu vi aqui Deus da Morte, peraí, mas Deus da Morte é Hel. Mas se você pensar, por exemplo, as Valquírias, que são servas de Odin, são as coletoras dos guerreiros que morrem na batalha. Então também podem ser consideradas Deus da Morte? É, que Valquírias não são exatamente deusas, né? Eles são humanos transformados em... Entendi. Protetor dos heróis dos fora da... Ele é tudo! Não, mas isso é muito legal, Odin. Primeiro que ele dá preferência pra nobre. Que já começa, tipo, meu, mó deus errado. Menos se o nobre chegar lá e matar alguém e se esconder. E ele adora nobre que mata alguém e se esconde. tem a saga dos Volsung, inclusive, que eu tenho o livro, ele faz exatamente isso. O cara começa a saga matando um cara porque ele é um servo lá de um outro cara que não era nem dele, porque o cara caçou melhor do que ele. Aí ele vai lá e mata o cara e esconde o corpo. E o Odin adora ele. Então, peraí, a gente falou lá no início que pela mitologia nórdica só não podia matar e esconder. Uhum. Já Odin é chapa desses caras. Ele adora esses caras. Ele gosta dos heróis, dos fora da lei, é tipo, das pessoas tipo, meio rebeldes, assim, meio tipo, rebeldes sem causa. Quanto mais, tipo, você não consegue viver muito nas regras da sociedade, ele curte isso. Apesar de ser o líder dos deuses, e isso é meio que tipo um cara do governo, assim. É, inclusive, Odin é muito conhecido como começa guerras também. Às vezes ele ajuda, mas às vezes ele só atrapalha e, tipo, meio que nem Loki, assim, tipo, só porque ele queria. O Odin, ele é no filme lá daquela empresa lá, ele é mostrado como praticamente o Papai Noel, né? A mitologia é assim mesmo. Só que ele é um pouquinho mais zoado, né? Porque, mas ele é um velhinho. Ah, pô. O filme da Marvel lá, o Odin é o Hannibal, né? É tudo bem, tipo... eu gosto muito da interpretação deles do Odin. Eu acho bem legal. Inclusive, toda a interpretação dos deuses maiores deles é muito boa. Até a Lady Sif e tal. Eles ferraram na Hela, pelo nome até. Papo é esse aí que ele tirou um olho pra ver o futuro? Tem uma fonte numa das histórias, que ela é uma fonte do conhecimento, assim. Aí tem um cara que fica na frente da fonte tomando essa água. E ele é o tipo, meu, o cara tipo, entende de tudo e tal. Tipo, ele meio que vê o futuro. Todo mundo vê o futuro nos deuses. E, tipo, a mulher do Odin vê o futuro. Primo do Odin vê o futuro. E esse cara também, tipo, porque tomava água. E aí o Odin é aquele negócio que, tipo, ele não tem medidas na conquista dele por poder. Ele quer poder de qualquer maneira. E ele quer conhecimento de qualquer maneira. E aí quando ele chega na fonte pedindo pra tomar água, o cara fala assim, ah, você pode tomar, mas você tem que dar o seu olho. O Odin... não fala se ele pensa duas vezes ou se ele simplesmente pega, mas ele tira um dos olhos e taca no poço. Aí o cara deixa ele tomar água. Então ele meio que sacrifica o olho. E é muito legal isso, porque tipo, o olho tem a ver com visão, né? Com esse negócio do conhecimento mesmo. E aí quando ele sacrifica um dos olhos por conhecimento. Ele é um velhinho caolho. Já tem uma coisinha aí que eu não gostei. Odin, líder dos Aesir, deus da guerra, da poesia, mágica, morte, protetor dos heróis, deus da lei, exilado, mas pra beber uma aguinha ali, o cara tem que tirar o olho. Mas é porque é uma metáfora. A gente tem que lembrar que é mitologia, né? Essas historinhas serviam pra ter um ponto. Geralmente é um ponto de violência e morte, porque os nórdicos adoravam isso. Todo conhecimento vem com o seu preço, né? No pen, no gain. Todo poder vem com seu preço também, né? Purinho no pen, no gain, né? O Odin, inclusive, tem uma outra história dele, que ele se enforca na árvore da vida durante, tipo, 9 dias, 9 noites, assim, e sem comer, sem beber, tipo, ele enfia uma lança nele mesmo, que inclusive tem muito a ver com a parte cristã, e quando ele volta com conhecimento das runas nórdicas, que são super legais. Gente, que loucura esses deuses. Mas Odin é o mais, tipo, meu, deus do foda-se. É como eu tinha que nomear ele, assim, embaixo. Vamos passar pro último agora aqui. Esse deus, Thor, louro, olhos azuis, muito forte. O único que consegue aí... Não sei se ele tem olhos azuis aí. Nem se ele era loiro. Mas ele possui aí o Mjolnir. Sim. Que é o martelo lá super poderoso. O Thor é o deus do trovão, né? E Mjolnir é o raio. Então, quando o Thor usa o martelo, meio que sai o barulho, assim, né? Do raio. Vidar é o segundo deus mais poderoso. Só perde de Thor. Isso aí. Nessa escala aí de quebra de braço, Odin fica terceiro ou nunca se falou nisso? Putz. É porque assim, Odin, eu acho que Odin fica em terceiro, se não mais. É porque Odin, ele é um deus da guerra, mas ele não é o deus da guerra de tipo... Ele é tipo o general, então, né? É, ele é o general, mas ele é um deus da guerra, assim, tipo, da guerra alucinada. Tanto que ele é o protetor dos berserkers, né? Dos berserkers dos lobos. E, inclusive, esse negócio dos guerreiros lobos, quando as pessoas eram exiladas, eles falavam que as pessoas viravam meio werewolf, viravam meio lobisomem, quando elas eram exiladas. Porque eles viravam meio, tipo, protegidos de Odin, os guerreiros de Odin. E, inclusive, eles ficavam, tipo, meio malucos, assim, e começavam a uivar, assim, no meio da floresta. Então, Odin é mais pra esse lado, assim, tipo, ele causa guerra, ele causa, tipo, ele tá lá, tipo, orquestrando tudo. É, Thor é o, tipo, é o deus de bom coração e nenhum cérebro, sabe? Tipo, ele tem sorte que ele é forte. Ele, Thor, um dos defensores de Asgard e dos deuses, os Aesir. Thor, deus do trovão. É engraçado. Thor é filho de Odin, Odin é deus de tudo, beleza, mas Thor é deus do trovão. Aí lá na mitologia grega, quem é o deus do trovão é o todo-poderoso, né, Zeus. É o líder. É engraçado, né, na cabeça idiota que eu tenho, então Odin é mais fodelão do que Zeus. Eu? É. Em uma lógica totalmente racional, sim. Uma coisa só que eu queria dizer do Thor, que eu acho muito importante, que ele era o deus não só do trovão, mas dos camponeses. Porque hoje em dia você fala assim, ah, que chato, né, dos camponeses. Mas você pensar, tipo, quem não era guerreiro era camponês. E os guerreiros adoravam Thor, porque ele era um guerreiro. E os camponeses idolatravam Thor. É, Thor que fazia, tipo, bênção de casamento, assim. Ele tem, tipo, meio um poder, assim, de cura, de abençoar, assim. Então, tipo, quando as pessoas chegavam num acampamento novo, eles pediam pra Thor abençoar o acampamento. Quando alguém casava, eles pediam pra Thor abençoar o casamento. O Thor é o cara. Thor é o cara. É, tipo, se você precisasse de alguém pra fazer uma oração, espantar os bichos ruins, chamava ele. Chamava o Thor, sim. Mas ele acabou morrendo pelo Jormungandr. Dentre todos esses deuses aí que nós falamos, entre também os monstros, né? Você disse que monstros também são considerados deuses, de certa forma, não é isso? Então, porque é o que a gente tá chamando de monstro, na verdade, são outras raças, né? Tipo, os gigantes são tão poderosos, se não mais, que os deuses. É, Valkyria e Berserker são humanos transformados em alguma coisa. Troll, é que a gente não falou deles, mas os Trolls são meio, são seres meio, tipo, da natureza, assim. Assim como anões e tal. Aí eles não são exatamente deuses. Mas os dragões, por exemplo, eles são todos, fora o Fafnir, são todos meio filhos de deuses, né? Partindo da ideia que jogos nem sempre têm histórias maravilhosas, se faltasse algum desses deuses barra monstros que nós falamos aqui, alguns desses 10 aqui, né? Berserk, Valkyria, Dragão, Gigante, Fenrir, Vidar, Odin, Loki, Hel, Thor. Você acha que se faltasse algum desses aí, o jogo estaria falhando terrivelmente com a mitologia nórdica? Ou tem como deixar alguma coisa de fora? Tem como deixar muita coisa de fora. Assim como eles dividiram nos primeiros Gods of War, né? O que a gente selecionou são mais quem daria bons inimigos, sabe? Tanto aqueles, tipo, por exemplo, o Troll, que chega aleatoriamente, assim, pra você matar e ficar feliz que você matou e acumular XP. E como os deuses que são tipo, uau, eu matei Thor, tipo, eu sou massa. Natália, a gente conversou aqui bastante sobre esses deuses e monstros aqui, sobre o jogo God of War e tal. Mas você joga videogame? Sim. Ah, tá certo. E você já gravou podcast em algum lugar, o quê? Então, eu já gravei alguns com o Player Select, que é o podcast que eu participo recentemente, da equipe fixa. Eu participo também convidada de alguns podcasts, não especificamente de videogames. Já participei de filmes e tal. No meio do nosso papo aqui, você deixou escapar que tem livros de deuses, né? Agora, você trabalha com alguma coisa assim? Porque, assim, eu jogo videogame há muito tempo, venho nessa coisa de falar de videogame pela internet já tem algum tempo assim, mas você trabalha com alguma coisa assim relacionada a isso? Ou é gosto pessoal mesmo, pela pesquisa, pelo conhecimento? É prazer, eu sou completamente viciada em mitologia. Se você deixar, eu fazia só isso o dia todo, mas não, eu tenho uma empresa de publicidade, eu faço site, minha empresa faz sites, redes sociais, Google AdWords para pequenas e médias empresas. Ah, que sensacional. Então, assim, para as pessoas chegarem até você, saberem quais podcasts você já participou, até mesmo para chegar até você num approach mais profissional, aonde que elas podem te achar? É só entrar no site kairoscorp.com.br. Kairos é com K. Kairoscorp? Kairoscorp, isso, de corporação. Entendi, entendi. Bom, ouvintes, já ficamos aqui bastante tempo falando sobre a mitologia nórdica, falando sobre muita coisa. Eu estou aqui boquiaberto com o fato do Loki ser mãe. E, cara, esse papo aqui, ele foi muito mais completo do que eu jamais imaginaria. Muito mais completo. Mas, assim, o que eu quero de vocês é o seguinte. Passem aqui pra gente o que vocês querem ouvir num futuro bate-papo. Pô, Bessa, queria que você falasse sobre, sei lá, água. Eu queria que você falasse sobre o avanço da água nos videogames. Eu queria que você falasse sobre gráficos poligonais e agora como é que eles estão. Sei lá, cara. Personagens femininas. Falem pra gente aqui o que vocês querem que a gente faça. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima. Tchau!